8-4. Sono a sorpresa di lui. Espera 3-1-3, de boa idade, né? Boa idade, né? Você não é 63-1-3. Mexa no centro 251. A 310. Corrige 6313. 6313, escuta. Contra o Recife 251. 251, obrigado, bom final de semana. 1723, livre pouso, pistão no zero, ventura 60 graus, 5 nós. Entrando pouso no zero, com 93. 723, solo 09, direito no 219, solo. Sim, direito 209, gol 723. Rapa 084, call receive center frequency 12685. Receive 12685, Rapa 084, it's long. Salvador, muito boa noite, gol 1923, livrou a pista. Gol 1723, táxi via Alfa, parte antes da táxi via Juliette. Alfa 123. Na posição 330. Tem alguma pressão que a companhia do Paulo Souto Portanza vai diminuir a aeronave à frente aí já vai taxiar, portão previsto 1-0, aeronave no setor sul está iniciando o táxi. Aproximadamente 3 minutos. Ok, mas não faço uma sugestão, tá? Seria outra opção, vendo pelo fato de freio ali. Se já está possível, não atrapalharia muito. Sete. Galantis 230, right to the taxi. Not yet, sir. We're waiting so far. Numbers are now. We don't want to taxi and block off the taxiway until we get our snow slope. No closer. There are a few more seconds in. Salvador, muito boa noite. Estão 3-1, 7-8, descida 1-5-0, chegada a mais. 3-1, 7-8, voo 1, desça 2000, ajuste no 0 no 5, autorizado ele. 1015, desce 2000. O 31978, poderia voar o Sierra Victor 366? Autorizado, desce para 2500. 2500, 31978, confirmando que o ILS está fora, né? A race is passed, we're just waiting for our number, sir. Can we pull up a little bit farther up so we can let all this cars go by? Estava no nosso, we can let the line of cars, let them go by. I didn't understand what you're saying. Say again, please, as always. Okay, we don't want to taxi out yet. We just want to pull up a little bit so we can let the cars go by behind us. Okay, in your position, it's impossible to anyone else move, okay? I have a traffic holding the other traffic on taxi Alpha waiting to park on gate 10, okay? And it's possible only when you taxi and leave the terminal around, okay? Okay, well then we're ready to taxi then. We're ready to taxi, but we'll have to wait and we don't have our numbers yet. Okay, as long as you taxi and leave this area, okay, you can taxi until holding short, and there you can wait the time you need. Okay, we're ready to taxi now then. Okay, taxi around the terminal and until holding short to runway, and the call tower 118, this one 95 when you're ready on holding point. So taxi clear, hold on short of the runway in 1895. 1170, a aeronave da América está taxiando agora ali, contornando o terminal. Após ela, esquerda, portão 10. Após a América, esquerda, portão 1170. Portão 3305, segue na sequência por 5. E o gol 1170, também na sequência, segue por 10. o 723 na sequência, segue pro 12. 723 para o 12, no... 3178, só reconfirmando que está reautorizando até 2000, né? Autorizado 2000 e X-Ray ajuste no 095. 115, vai reportar estabilizado, X-Ray 3178, obrigado. No final do X-Ray, visual TAM 3178. 78 chama a torre 1895. 1895, muito obrigado, uma boa noite, até amanhã. Boa noite, Salvador, TAM 3178, passou externo, visual na 10. Gente, TAM 3178, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-60, grau 5 lá. Livre pouso no 0, 3178. 78, Solos 27, Libra direita, pode taxar na minha escuta, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 31, 78. Okay, now 230, runway 10, ready. Roger, 230 clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 5 knots. Here's a line up and take off runway American Airlines Airborne at 30, call now 120.8. 120.8, okay. Autoridade esquerda, portão 612. Alton, normal departure. American 230 with the contact point level 380. Climbing flight level 380, American 230. American 230, Receive center, clear, flyhead, flock. American 230, and we're a direct flock, Abogado. Salvador, boa noite. Salvador, chegando. Como é, 0, Santo Rafael. Salvador, 1-2, ação de identificação. Voiduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Criador 2-4, Chico. Autorização para Aracaju, por favor. Sim, está autorizado. Nível 190, Aracaju, na Golf 677, decola curva à esquerda, saída Puca, Jambo, depois voa Aracaju. Aciona 5461, controle 120, décima 8. Autorizado a nível via Golf 677. Saída é a Puca, transição Aracaju. 5461-108, Ocean 6224. Tá correto, chame para o acionamento. Vai chamar. 68, voe TAP, desça 4000, ajuste no 0 no 5. 44000-868. American 230, cover 6 center, frequency 12685. 12685, American 230, 1-9. possível. Pode falar. Templo. Templo. Salvador, boa noite, Santos 3, 05, informação para a Nova Semana. Fiquei ciente, boa sorte. Pronto. Autorizado, Recife 330 via Aracaju, e conforme a rota do plano, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5457, o controle é 1-20-8. Autorizado, ajuste no 05. 8868, desça para 2000 pés, autorizado LS, número 2, ajuste no 05. Good evening, 8868. Salvador, boa noite, CNR 62, 1-2, estabilizado, final da 1-0. 1-2, livre pouso, pista 10, Ventura 50 graus, 5 nós. Livre pouso 1-0, CNR 62, 1-2. Ok, paciente. 212, solos 49, táxi à direita, mantém-me escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Na escuta, Alfa vai chamar antes da Juliette. 4 está com 9-0, 1:45, alterando o Salvador. Autorizado táxi à direita, tempo de espera, chame 18, decimal 95, vamos fazer placa. Direita, vai chamar 18. Estabilizado DLS, hora da vista, 1868. 868, chame a torre 1895. 2905. 3 Salvador, bom 868. Cheque trem autorizado, pouso, Ventura 60 graus, 5-9. Foi autorizado, bom 8, 6-2-1-2, faço táxi lento, aguardando o Ângelo Juliette, sua posição é número 5, está aguardando para ser liberado, ok? Táxi lento, para aguardar a posição, está na mesma posição. Doador, 6-2-2, qual é a sua conta de esperança? Gente, mantém a posição. Quatro autorizado, né, Mateus no zero. Mateus no zero, minha dúvida. Meia-noite, solo aos 5-5, táxi via pátio 3, ok? Ingresse via Quilo, pátio 3, aguardando o posicionamento. Vai ingressar via Quilo, pátio 3, aguardando, vou 1868. Dois, dois, quatro, autorizado a decolar pista no zero, vento 1-60 graus, vento 19. Decolagem no zero, 62. 62-12, pode ingressar no pátio, foi alterada a sua posição para 04, ok? Esquerda, posição 4. 768 pode prosseguir em frente, ok? Pode prosseguir em frente, via Alfa mesmo, a aeronave que estava na Alfa já está se posicionando. Alfa Juliette, portão vai ser o 11 na minha escuta. Alfa Juliette, 11 na sua escuta, 868. A 224 decola 57, controle 1 no 20 decimal 8. 08, obrigado. O voo passando agora aí atrás, assim que ele passar, está autorizado. Seu pushback, chama o pé. Pode o voo autorizar, chama ele para baixo, tá? 305. Dessa Aracaju, 6224, sobe 190. Salvador, muito boa noite, 3600, confirmação brava. 3600, pesado chegada a Mari, desça para 2 mil pés, após Mari, voa tudo. 3000, Mari Duna, 3600. Olá, Salvador, esse é o patrulho 2224, desça, informação brava. Tato na proa de TAP, informe ideal de descida. Proa de TAP, vai passar a ideal de descida, passou. terceiro, passarelo 2224. 4, desce, mantém 0. Desce para o 055, na flor de tal, passarelo? Para o 50. 050, desce. Tem uma restrição de visibilidade ou desce com respeito? Salvador, na 3305 para o táxi, do CD1, 45, 4 horas até na Salvador. Autorizado, táxi, via Índia, Alfa, Ponte de Espera, chama o ponto para decolagem. Índia, Alfa, chama aí para a decolagem, na 3305. Chate, eu chamo 1895 para decolar. 1895. Salvador, boa noite, 3305, pode parar da 1-0. 3305, autorizado alinhar e decolar, vento 160 graus, meia dúzia, não é? Autorizado alinhar, decolar da 1-0, 3305. Sendo identificação autorizada via Mari para 060. 060. 060.